Sou a Pat Trem Barbie, rainha da foda. Dei pro queridão e viciei na hora. E olha que eu sou piranha, não me apego. Só foi me comer gostoso que quebrou esse meu ego. Só foi me comer gostoso que quebrou esse meu ego. Caralho, me apaixonei. Queridão, me apaixonei. Quero te dar toda hora. Hoje eu vou bucetear mais uma vez essa piroca. Me apaixonei. Quero te dar toda hora. Hoje eu vou bucetear mais uma vez essa piroca. Me apaixonei. Quero te dar toda hora. Hoje eu vou bucetear mais uma vez essa piroca. Hoje eu vou bucetear mais uma vez essa piroca. Hoje eu vou bucetear mais uma vez. Gosto que me xinga, isso me acanha. Gosto que dá tapa me chamando de pira. Lembrando, sou piranha assim, mas só em cima da sua cama. Fora do abate, manta a postura de dama. Sou piranha assim, mas só em cima da sua cama. Fora do abate, manta a postura. Me apaixonei. Quero te dar toda hora. Hoje eu vou bucetear mais uma vez essa piroca. Me apaixonei. Quero te dar toda hora. Hoje eu vou bucetear mais uma vez essa piroca. Hoje eu vou bucetear mais uma vez essa piroca. Hoje eu vou bucetear mais uma vez. É, antes do paraíso tá ritmadinho. Copia, porra. Ele é queridão.